Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. Será que o Team Chaos ganhou? Pera, eu vou chutar, isso é de Splatoon? É Splatoon. Olha só, eu não jogo, mas tô manjando. E diretamente do Japão está o Jefferson. Já que não existem os elefantes verdes, eu escolho os viados dourados. E qual, de qual jogo, Mario? Fire Emblem? Fire Emblem, Mario. Ah, tá bom. Essa foi difícil. Eu escolho a casa amarela, e quem escolheu o contrário tá errado. Mano, a gente podia já decidir aqui o que cada um vai jogar, né? E aí eu vou jogar na casa que sobrar. Então você vai jogar com o Dimitri, porque eu vou jogar de Black Eagles. Tá bom, vai. Esse final de semana eu fui passear um pouquinho. Eu fui pra Nagoya e fui naquela franquia famosa. Como é que eu defino sem fazer propaganda, pessoal? É franquia australiana. É, que tem canguru, mas eu não sei se é australiano não, viu? Franquia australiana. E eu fui lá com a minha noiva. Ela nunca tinha comido. No Rio Grande do Sul, acho que não tem. Não sei se não tem ou ela nunca foi. Enfim, foi aquela experiência de sempre, igual. Aquele pãozinho na entrada, que eu achei que tava um pouco branco demais, mas tudo bem. Uhum. Aí eu comecei a pedir um monte de coisa, né? Pedi batata, cebola, coxinha de asa apimentada. Você achou caro? Porque aqui tá uns preços bem complicados. Nossa, quando eu olhei a conta, achei muito barato, né? Eu paguei 6 mil. Então, acho que é o preço, né? 6 mil dá só o quê? 60 dólares, né? É, quase isso. Mano, pra quantidade de coisa que você pediu, porque só a porção de batata aqui, acho que é 60 reais. Por aí. É, então, nossa, eu achei muito barato. A porção de batata, acho que era 1.000 ienes, acho que era 35, 30, 40 reais. É, assim, pros padrões japoneses eu achei muito barato. Quando eu veio a conta, eu tava esperando 10 mil, né? Pelo tudo que a gente pediu, eu tava esperando 10 mil, porque eu como bastante, minha noiva também. Então eu fui lá, assim, na seca, assim, tipo, nossa. Foi pra fazer miséria, assim. É, eu fui pra, tipo, pede todos os pratos tradicionais e come aí. E a gente foi engolindo, só deixou um pouquinho da cebola, porque eu não aguentava mais. A costela é horrorosa, velho. A batata é a mesma coisa, a cebola também. Eu tenho uma pergunta, Jeff. Fala. Quando você tava lá, rolou uns Happy Birthday to You? Não, porque eu cheguei cedo, achei que ia lotado, mas pelo contrário, tava vazio. Ah, então você não ouviu pra ver se eles fazem toda aquela algazarra igual no Brasil. Só que ao invés de ficar batendo colher, eles batem hashi, né? Olha o preconceito. Nossa, full preconceito. Mas não tinha hashi lá. É, imaginei. Era o mesmo talher, era tudo a mesma coisa. É australiano, cara. E o atendimento foi muito bom. As pessoas são muito prestativas, mas aqui no Japão não tem esmola, né? Então não tem 10%. Ô, Jefferson, mas não se preocupa com o sabor, não, cara. Porque a parada da saída por trás, não importa o sabor, é ir por status, cara. É você ir pra parecer legal e é isso aí. Ô, mas é gostosinho, vai, nem vem. É, não, é gostoso e caro. Você pode comer pra mesma coisa em outro lugar. Pode ser. É, a minha noiva gostou bastante. Ela achou um pouco gorduroso demais. Só que, repito, a costela é doce, velho. Então eu achei bem ruim nessa parte. É um porco criado à base de açúcar. Acho que é isso mesmo. De uma maneira aleatória, depois de anunciar o Switch Lite, a Nintendo, no dia 17 de julho, chegou e falou assim, a Nintendo japonesa chegou e falou, a gente vai ter uma nova versão do Switch, um novo modelo que vai estar no mesmo preço que o modelo original, né, e provavelmente vai substituí-lo nas lojas, é isso mesmo, né, vão tirar os Switch antigos? É o que vai acontecer, mas acho que talvez eles coexistam porque as unidades têm que ser vendidas, né? Bom, pelo menos acho que a maioria dos revendedores aqui no Japão, os Switches piores estão sendo vendidos com um voucher de 3 mil ienes. Você tá ganhando alguma coisa se você escolher o modelo com bateria pior. E o novo modelo, o diferencial dele que é anunciado, pelo menos, é que a duração da bateria dele é maior. E o novo modelo vai ter de 4 horas e meia a 9 horas de bateria. Antes, o Switch original, ele tem de 2 horas e meia a 6 horas e meia, né? Então a gente tem um aumento de 2 horas, mais ou menos? Um aumento de 2 horas que você pode considerar que é o dobro da bateria, né? Porque se o anterior durava 2 horas e meia, né? É, realmente. É mais curto, era 2 horas e meia. Eu acho que a propaganda seria um aumento de 100%, em vez de falar de 2 horas. E junto com o Switch, também em dose menor, a gente também recebeu uma nova dupla de Joy-Cons, que é as versões Blue e Amarelo Neon, e Amarelo Laranja com Amarelo Roxo. Eu ia falar púrpura. Amarelo Roxo. É, o que vocês acharam dessa nova versão que tá substituindo esse anúncio do nada e pós o anúncio do Light? Como que vocês se sentiram com isso? Ah, eu achei meio pegadinha do malandro aí, porque comentaram que não ia ter mais nenhum tipo de novo hardware do Switch esse ano, né? E a gente até comentou sobre isso. Outra coisa que a Nintendo comentou é que o Lite, ele é o único novo console a chegar esse ano. Ou pelo menos que eles anunciariam, né? E aí, então a gente não vai ter que nem eles estavam prevendo, uma revisão de console, então... Vocês ficam chateados com isso, de não ter um possível novo Nintendo Switch mais potente? Eu acho que ainda vai sair uma versão mais parruda, assim. Só não vai sair esse ano mesmo, porque vai entrar em conflito com o Lite. Palavras loucas das minhas. Eu acho besteira você lançar 2 versões no mesmo ano. Mas eu não considero, tipo, uma melhoria de hardware isso aqui. Tipo, tem mais bateria... Só que se os caras de repente trocassem, eu acho que a galera não ia perceber. Ia falar, ih, a caixa mudou. Caralho. Ah, sei lá, cara. Eu acho que é uma mudança significante pra você considerar um novo modelo. Tanto que eles tiveram até que anunciar, né? Eu acho que pro consumidor é significante, pelo menos pra quem curte o Switch, porque você é o dobro de bateria. Então é muita coisa. Mas acho que... Quando a Nintendo fala que não é um novo modelo, é exatamente pra você pensar isso. Cara, não é nada. Pros olhos do consumidor comum, é só uma mudança de embalagem mesmo. A gente sabe que o processador mudou, mas essas mudanças aí, em relação a hardware, elas sempre acontecem. É sempre aquela coisa do tipo, sei lá, o chip que você usa fica ultrapassado, aí é mais barato você substituir. Eu acho que fica mais, assim, fica mais na questão da bateria mesmo. Que é uma coisa nova que até tem pessoas trocariam o Switch por uma bateria melhorada. Então, isso aí no Japão, né? Eu não sei se em qualquer outro lugar do mundo eles fariam isso. Eu acho que em lugares que o Switch é acessível, no caso, sei lá, Estados Unidos, Europa, essas coisas, as pessoas mais fanáticas pelo Switch trocariam, né? Pessoas que usam enquanto viajam, enquanto vão pro trabalho e tal, é mais interessante, aí eu concordo. Esse Switch faria essa diferença. Pra gente no Brasil não é relevante, né? Normalmente. É, mas eu penso que pra essas pessoas vale mais a pena você investir num Switch Lite do que num novo Nintendo Switch só por causa da bateria. Mas ele dura mais que o Lite. Isso é estranho, não é? Eles lançarem 2 consoles, sendo que o Lite ele vai ser lançado depois dessa nova revisão de hardware e vai ter uma bateria pior, sendo que o desempenho dele é menor. Acho que é o próprio tamanho, né? Acho que no Switch você tem mais lugar para espaço pra você colocar bateria. É, eu acho que são coisas diferentes. O Lite é pra quem quer só o Switch portátil. Agora, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que não é um dos melhores, que eu tenho powerbank pro Switch. Eu tenho powerbank tanto pra carregar meu celular quanto o Switch, que a saída, graças a Deus, é o mesmo, USB-C. Então, pra mim, sei lá, quando eu fui viajar, eu fiquei sem bateria. E eu tenho que ficar plugando o powerbank pra ficar jogando no carro, né? Então, com esse Switch, eu não precisaria disso. E o Switch Lite também serve para o foco que a gente comentou na semana passada, que é crianças, né? Então, tipo, o pro gamer, assim, o cara mais... Não pro gamer, né? Mas a pessoa que tem dinheiro vai comprar o Switch por causa da bateria, porque você pode colocar na televisão. Mas pro pai que quer dar a porcaria do Switch pro filho conseguir jogar Pokémon Animal Crossing, aí ele vai lá e compra um Switch Lite, porque para ele... Mano, o filho vai ficar na porcaria vai ficar plugado na porcaria da tomada. Que se dane o filho dele. O importante é que ele não gastou $100 a mais. Não, é que o Nintendo Switch Lite ele foi feito essencialmente para se jogar portátil. E é de se esperar que, como ele foi feito exclusivamente para se jogar portátil, que ele tenha um desempenho não só menor, reduzido, mas que também tenha uma bateria suficiente para você ter uma jogabilidade maior. Eu acho que é tipo, é visão da gente. Tipo, você tem uma visão que o Switch Lite é feito pra quem ama mais o portátil. Eu penso mais que é feito pra agradar pai pra comprar pra criança. Então, é meio que tipo, dependendo como você vê o Switch portátil, então, o Switch Lite, no caso, você pode vir com essa crítica. E é válida. É, e eu acho que a bateria, a gente. Quando a gente discutia o NX, a gente sempre falava, bateria é o suficiente. Aí lançou, ninguém sentiu falta. Agora, você vê o quão pouco é, aí fala, é. Eu acho que isso é um defeito. E é um defeito pra muita gente. Suficiente pra você comprar de novo? É, não. Mas, sei lá, se você é muito aficionado, acho que você pode. No meu caso, eu compraria. Se eu tivesse, eu compraria outro Switch em vez do modelo Lite. É, se fosse pra mim, né? Mas eu vou comprar um segundo Switch pra minha noiva, então... Eu acho que eu vou ficar só com o Switch Lite. Agora que eles lançaram esse recurso, querendo ou não, eles tiraram uma carta da manga que é a melhoria da bateria para um possível novo modelo do Nintendo Switch, né? O que muita gente está esperando é que se lance um Nintendo Switch Pro, que é o que eles estão chamando de uma nova versão do Switch, mas que com um desempenho muito melhorado, né? Assim como a gente teve o New 3DS, New 3DS XL, por aí vai. Vocês acham que isso ainda vai acontecer? Porque, repensando, eles... já lançaram esse modelo com a bateria melhorada e é uma das possíveis melhorias que poderia se haver em um novo Nintendo Switch. E também levando em conta que eles patentearam recentemente uma patente aí da Nintendo chamada Nintendo Switch Duo, tanto faz como é que você pronunciar, e talvez algumas pessoas já estão supondo que fosse alguma coisa relacionada a uma nova versão do Nintendo Switch, né? Eu acho que ainda acontece uma versão, porque... O Switch, querendo ou não, é o portátil da Nintendo também, e o portátil da Nintendo sofre essas revisões, mas eu acho que, tipo, dá um ano, dá mais um ano, no mínimo mais um ano. Eu não esperava nem o Switch Lite aparecendo agora, né, eu me impressionei, tipo, é uma velocidade de portátil mesmo, então acho que dá mais um ano e meio, que aí a gente vê um Switch com uma melhoria lá, New Nintendo 3DS ou DSi. Eu acho que pra ser o que as pessoas querem, que seja um console muito mais poderoso, acho que a Nintendo ela tem que fazer o Switch que não carrega no modo portátil. Tem que fazer basicamente fazer um PlayStation ou fazer um Xbox. Ou fazer um dock que ele consiga melhorar o processamento do Switch também. Eu acho que sim, mas acho que junto com a tela ia ficar um modelo muito caro. Então, eu não acho que... assim, não acho que a Nintendo iria pra muito mais do que isso. E repito. A Nintendo tinha aquela coisa também do... É. Ah, a gente não vai colocar HD no Switch, não vai permitir HD no Switch, porque senão quando ele for pro modo portátil, ele não vai ter os jogos HD e isso é contra a filosofia do Switch. Então, eu acho que eles nunca vão pensar num dock... Que melhor é o potencial do Switch, porque aí você, de repente, você tirou e não pode jogar o mesmo jogo, sabe? Perde essa função. Eu não tô falando necessariamente de jogos HD, né? O que deve acontecer numa nova versão é tempo de processamento, carregamento de jogo, assim, ser muito mais rápido. E provavelmente muito jogo não vai ter slowdown. É meio Pokémon no New Nintendo, o Pokémon Sun Moon, que fica um pouco melhor no New Nintendo 3DS, né? O melhor exemplo é o Monster Hunter, no caso, né? Que carregava 10 vezes mais rápido, 7 vezes mais rápido. Sim, esses jogos são esses aí. E já tem o analógico lá, né? No caso dos 3DS. Exatamente. Eu fiquei feliz, até pelos novos compradores, que vão comprar um aparelho melhor. E agora, puxando pro meu lado, eu fiquei muito triste e muito puto com as versões de Joy-Cons, né? Como foi anunciado, teve o azul e o neon amarelo. O neon amarelo eu já tenho um par, então vai ser uma merda comprar isso aí e ficar com o neon amarelo. Eu preferia que fosse um par, dois azuis. E o roxo e o laranja eu gostei. Só fiquei na dúvida como é que eu consigo ter as versões invertidas do negócio. Mas cor de Switch é sempre bom, eu só não gostei das combinações que eles usaram. É completamente aleatório mesmo, não tem nem explicação, não são nem cores opostas. Né? Eu acho que o roxo, se fosse dois roxos ia ficar muito bonito, dois laranja. Agora laranja e roxo, sei lá, a não ser que seja uma homenagem indireta ao GameCube, sei lá, ficou estranho. O roxo me lembrou o roxo do Game Boy Color, então fiquei meio tipo, infância, mas... Não ter a porcaria do outro roxo também incomoda, assim. Porque eles têm que ficar... Assim, eu entendo o lançamento, eles fizeram com a cor... É bonito o azul e vermelho, né? O azul e vermelho meio laranja, sei lá. É vermelho que considera a primeira cor do Switch? É vermelho, cara. Não é laranja, não. Ah, eu acho bonito, mas só que eles gostaram e não, eles não lançam a mesma cor, velho. Puta que me pariu. Olha só, pra quem não tá vendo muito bem o contraste, tenta pensar nisso numa versão de tênis, cara. Tenta sair com um tênis roxo e laranja na rua e ver se você gosta ou não. Eu sairia com vermelho e azul. É de novo a comparação de cor igual tênis. Eu inventei essa agora. Eu acho que no início do Switch faz sentido até pra você jogar muito o Switch. Porque você fala o time vermelho e o time azul. Se fosse cor igual, aí ia dar merda. E até porque é bacana, mas continuar é complicado. Até porque pra muitas coisas, assim, pra você ter dois verdes, você tem que comprar a versão do Splatoon e o controle invertido. Então é complicado pra quem gosta de duas cores iguais. No dia 16 de julho aconteceu o Nintendo Direct Brasil Independente, que foi uma Nintendo Direct, como o próprio nome já diz, independente, brasileira, feita por fãs, para promover uma campanha que já está acontecendo há algumas semanas, chamada Queremos Nintendo. E nessa campanha existe uma petição que está pedindo algumas pequenas coisas para o público brasileiro, público fã da Nintendo, como jogos com tradução em português, legendas em português e coisas do tipo, né? Nessa Nintendo Direct que aconteceu, foi mostrado ao vivo alguns jogos brasileiros que já existem pro Switch, né? Entre eles alguns jogos que a gente já conhece, como Towerfall, Horizon Chase Turbo, Dandara e por aí vai. E também foram apresentados alguns jogos novos, né? Que eles chamaram de World Premiere, que no caso é HTR Hi-Tech Racing. Que eu acho que a gente até sabia, já existe esse jogo, mas no caso, acho que foi apresentado que ele estaria indo pro Switch. E o Vazara Collection. Sim, que é da mesma publisher, é Ketube, né? Que é brasileiro também. Kyobite, isso. Especificamente da Direct. Eu achei, tipo, eu como conheço já todos os jogos, tipo, todos os jogos que falaram lá, eu olhei e falei, eu conheço. Eles mostraram jogos, assim, ou brasileiros, ou que tem algum brasileiro na equipe. Eu achei isso até um pouco meio chato, assim, porque, tipo, tem um brasileiro na equipe, sei lá, no caso de Wargroove. Tem um brasileiro na equipe, é jogo brasileiro. Aí fica meio, tipo, você sente que parece que não tem jogo brasileiro suficiente, tem que colocar o que só brasileiros participam e não é brasileiro. Tentando defender um pouquinho o Wargroove no caso específico, as pessoas envolvidas são mais cabeças, são pessoas mais relevantes, assim, de cargos mais altos, né? Tanto o líder técnico, desenvolvedor, quanto a designer. E eu achei, tipo, eu achei que ele começou muito mal, porque ele, o Direct, ele tenta trazer uma exclusividade, falando, tipo, Chrome Squad. Quando começou, eu olhei e falei, nossa, vai ter um anúncio, né? Porque o Chrome Squad, ele só tinha sido falado porque ia sair pro Switch e não falaram data nem nada. E aí, nisso, aparece lá, não divulgada a data, o desenvolvedor falou que quer lançar. Eu acho, tipo, eu olhei e falei, pô, que... É o primeiro, assim, que você abre o bagulho? Assim, que é tipo com um jogo que não é anunciado? E assim, o jogo foi anunciado um dia depois pela Wii Shop, sabe? Então é meio... Pô, eles não deram a data pra vocês, eu não sei, vocês não conseguiram pegar a data e colocaram ele como a primeira coisa. Não que Chrome Squad seja um jogo ruim, muito longe disso, né? Muito pelo contrário. Mas foi... Eu olhei e falei, putz, começou com o pé esquerdo nessa hora. Eu olhei e falei, né? O ponto do Chrome Squad é que... Por essa apresentação sendo uma apresentação de fãs, eles não podem se comprometer com algumas informações que são confidenciais, né? No caso, ele foi revelado oficialmente para a Nintendo no dia seguinte, obviamente. Então, nessa apresentação, eles não poderiam revelar uma data. Então, mas não foi anunciado, foi revelado no eShop, sabe? Ele pipocou no eShop, não teve nenhum... olha, o Chrome Squad vai lançar tal dia. Não teve nada. Mas às vezes a questão contratual e esse tipo de coisa é complicado. Às vezes com a Nintendo você assina um termo de compromisso que você não vai revelar a data. Então, sabe? Não é mais fácil jogar um dia na frente, o Direct? Será? Eu não sei por qual data foi definida esse dia, né? Não sei qual foi a decisão da escolha. Mas não sei, se for pra funcionar em prol desse anúncio só, talvez. E o resto dos anúncios eu achei que meio tipo, ah, ficou chovendo no molhado, assim, ficou, termina mostrando Celeste, que é um jogo do início do ano passado, sabe, como, uhum. e naquela tentativa de, ah, é o grande anúncio da vez, aí eu olhei e falei, tá, putz, pode falar um DLC de Celeste, também não teve DLC de Celeste nem nada, e essa parte do final que foi o World Premiere, eu acho que é justamente tipo, parou de ser Nintendo e virou Xbox. Aparece um bagulho World Premiere. Aí você fica, pô, mano, isso aí não é da Nintendo. A Nintendo não mostra desse jeito. Então eu achei, tipo, tentou puxar o estilo da Nintendo, mas não foi. Não foi o estilo da Nintendo no final. Quando eu vi que ia ter o Direct Brasil, eu falei, tá, é independente, baixa a bola. Você tenta moderar suas expectativas, fala, não, isso aí vai ter um monte de jogo que as pessoas não estão tão interessadas. Quando eu comecei a assistir, eu não assisti ao vivo, assisti um pouquinho depois. Eu já olhei pro tempo e falei, puta, isso aí vai ter muita exceção de linguiça. O que nos directs não tem. Quer dizer, não que não tem, mas eu elogio o direct quando é muito... Geralmente quando é mais curto, ou quando não enrola muito. E nesse caso eu falei, puta, isso aí vai ser pesado. E realmente, assistindo foi. Tem várias coisas que jogos que estão lá, que a gente já acompanha, já sabe. Então acho que eles poderiam ter encurtado bastante. Agora, se você perguntar se foi bom, eu costumo ser mais, sei lá, nessa parte da minha vida eu sou um pouco mais otimista. Então, acho que eles era o primeiro, eu vou perdoar. Se fosse me dar uma nota, eu falo ok, sei lá, dá 5. Tinha muito potencial pra mudar, mas deixa quieto, assim, foi o primeiro, então não vou ficar batendo. Não. Em geral, foi noticiado, sei lá, pela mídia estrangeira e só de você... Sei lá, qualquer coisa que você tenta colocar tradução ou incentivar em tentar fazer alguma coisa aqui no Brasil, eu já acho válido, até porque um dos motivos que eu gosto de fazer esse... Eu me inspiro em fazer esse podcast é porque quando eu comecei a ouvir podcast eu ficava indicando um podcast em inglês e ninguém ouvia porque as pessoas ou não têm domínio da língua ou quando você tá ouvindo podcast você tenta fazer alguma coisa mais relaxada. Eu acho importante a gente fazer a nossa parte e se tem público ou não, se é o suficiente ou não, pra Nintendo ouvir eu diria que não, porque o mundo é negócios, mas pra mim vale a tentativa. Eu acho importante você ter a intenção de divulgar o trabalho das empresas nacionais, né? Mesmo que sejam estúdios pequenos. Então, por causa disso, quando foi anunciado o Direct, eu achei interessante. Falei, olha só, vão divulgar trabalhos de estúdios nacionais e jogos brasileiros, obviamente, que já estão no Switch ou que serão lançados. Só por causa disso eu tinha gostado. Porém, muitos dos jogos que foram apresentados já foram lançados há algum tempo. Tipo, 45... Quanto tempo tem o vídeo? Uns 26 minutos, acho. Então, acho que 26, então vai, uns 23 minutos é de jogo que já tem, já tá lá, sabe? É que eu entendo que a intenção do vídeo é apresentar pra Nintendo que existe bastante jogo brasileiro sendo feito, ou pra quem não conhece, né, que realmente, olha, tem bastante jogo que ou teve brasileiro envolvido, ou determinadamente por estúdio brasileiro, foi desenvolvido e foi lançado no Nintendo Switch. Eu acho que isso precisa ser feito independente de estar no Switch ou não. Para outros produtores de conteúdo que já fazem isso, né? Tem bastante gente que pega jogo brasileiro e apresenta nos canais do YouTube. E acho que vale citar pelo menos um site chamado Drops de Jogos, que é do Kaô, que ele sempre está divulgando o mercado nacional. Então, assim, eu acho legal a iniciativa, acho que tem que existir cada vez mais. Só quero lembrar que o que foi feito não é bem uma novidade, tá? Existem várias outras mídias que divulgam bastante jogos nacionais. O Games Foda fazia muito isso. E não era só com estúdio grande, era com estúdio pequeno também. Estúdio que tá tentando desenvolver. Eles até fizeram uma conferência da E3, assim, né? Deles, antes da E3 começar. Que não fica essas coisas, mas você olha e fala, tá, tem coração aqui. Então, eu acho que a iniciativa é essa mesmo. Então, vale ressaltar que tem que ter mais disso, tá? Agora, a minha crítica ao Direct em si é que a campanha, até então, ela era, pra mim, né? Não é partidária, mas ela não tinha uma representação. A ideia é que ela fosse colaborativa. Todos estão participando disso, tanto que nós estamos coletando assinaturas, né? E no momento que você lança um vídeo em um canal pessoal, e com a cara da pessoa aparecendo. E monetizada. É, então, eu nem entrar nesse ponto, mas o Jomon, ele ressaltou, né, que também foi monetizado. É, eu acho um problema, sabe? Eu acho que você perde a cara da campanha. E, assim, falando da campanha, eu já falei isso no Twitter e tal, mas que não já falou é negócio, assim, é tipo... É, seria legal a Nintendo voltar pro Brasil, tudo? Pô, seria legal, eu sou brasileiro. É. Lembrando que, gente, assim, a gente tá falando voltar, mas a Nintendo nunca esteve aqui, ó. Sempre teve uma representante, que era uma distribuidora, né? O que eu penso sempre quando falam isso é que, mano, é tipo, quem fala a Nintendo vir pra cá é loucura. Tipo, a Nintendo vir pra cá não é impossível. É basicamente, tipo, ela não tem o tamanho pra vir pra cá, não é uma Sony, não é uma Microsoft. Então, quando eu sempre falo voltar, porque eu acho, tipo, é colocar pelo menos a game aqui de volta, sei lá, colocar alguma representante mais forte, que consiga fazer eventos, né, distribuir os jogos de novo. Eu penso nisso, por isso que eu falo voltar. Se for de outro jeito, tá louco. Tipo, você tem... Aonde você tem a Nintendo? Na China? Que agora tem, né? Eu acho, tem? É, agora eles estão entrando no mercado nacional da China. É que já existia uma representante lá, mas eles distribuíam... Mas, tipo, produzem consoles. Eles produzem onde? Eles produzem no Japão? Eles produziam na China com outro nome. Esse é o problema. É que na China é um mercado mais complicado. Era Ike lá? Não. É Ike lá. Mas agora é com o nome Nintendo. Essa é a questão. E aqui no Brasil, realmente, nunca teve. A gente teve a Playtronic, teve a Atamel, teve a Game do Brasil, mas elas não são Nintendo. E a Gradiente, né? E a Gradiente, é. São representantes que fazem a distribuição dos jogos. E esses eventos, eles aconteciam, obviamente, com uma verba licenciada da Nintendo, que também era provida de contrato de distribuição de jogos. Mas, eles eram locais. Então, eles nem representam o Brasil de uma forma, a maioria dos eventos, praticamente todos, eram realizados em São Paulo. Sim. E dois, vale lembrar que muitos dos eventos, eles tinham pouca gente, tá? Pra quem ia, eu lembro de um evento que era o Mario... Putz, o Mario Luigi do 3DS, né? O Dream Team. Dream Team. Mano, não foi ninguém nesse evento, praticamente. Foi, sei lá, umas 20 pessoas. Era um público específico que se conhecia, né? Tanto que com o Jeff acho que eu tive mais contato nesses eventos, gente, passagem. É, eu acho legal a gente pedir a volta da Nintendo, uma representação da Nintendo aqui, mas vale lembrar que mesmo quando ela tava aqui, esses eventos, eles aconteciam e o público não dava tanta bola que nem a galera tá achando que dava, não, cara. Mas eu acho que pedir tradução, eu acho um motivo justo. Eu acho que se Indy consegue fazer em português, a Nintendo deveria conseguir. E Sony e Microsoft, eu nem vou falar que elas fazem há muito tempo. Eu acho que isso falta na Nintendo, né? Você ter que jogar o jogo em outra língua, sei lá, eles acham que a gente fala espanhol. É triste, velho. Eles conseguirem fazer isso só nos jogos mobile. Então, isso é chato. Mas eu quero aproveitar esse assunto para comentar sobre um argumento que eu vi na internet de uma pessoa que pegou essa taxa de pessoas que assinaram a campanha, acho que já tá em 48 mil, se eu não me engano. Ele falou, pega um terço dessa galera, algo em torno de 16 mil pessoas, um número completamente chutado. Que 16 mil dessas pessoas sejam realmente pessoas que gastam com a Nintendo e investem em jogos, né? Aí ele fez um cálculo que relacionou o preço médio, mais ou menos, dos jogos da Nintendo aqui no país, vezes esse número de pessoas, ele chegou no valor de R$1 milhão, mais ou menos, que é o que o público investiria aqui no país, né? E aí ele perguntou se isso não seria suficiente para bancar tradução de jogos da Nintendo aqui no Brasil. E eu fiquei refletindo porque, primeiro, que essa proporção que ele chutou, de um terço, nem dá para atribuir a nada, porque é um valor completamente randômico. Não, e um terço, assim, pra você chutar aleatoriamente, um terço é alto pra caramba, sabe? É, eu suponho que seja. Eu trabalho com dados científicos e tirar um número desse do bolso é um crime pra fortalecer argumento. Na programação a gente chama isso de número mágico, né? Que são valores constantes que surgem do nada sem explicação alguma. Mas vamos supor que esse valor seja próximo da realidade. Eu acho que R$1 milhão até pode pagar custos de tradução, mas não paga todo o ecossistema envolvido para o desenvolvimento e publicação do jogo, considerando campanha de marketing, licenciamento no país e um monte mais de coisas que eu mesmo eu não tenho noção. Apesar de trabalhar com desenvolvimento de jogos, eu não tenho noção do número de variáveis envolvidas para se lançar um jogo traduzido aqui no país, né? Ainda mais da Nintendo, que é uma grande publicadora. Porém, tem coisas que eu posso chutar. Primeiro, considerar um país como o Brasil para lançamento, que fala uma língua que é basicamente exclusiva aqui do país, né? Não sei se dá para falar assim. Não, é exclusiva porque português e Portugal não tá. Ninguém, eles não consideram português e Portugal. É, né? É complicado, porque a tradução de jogo também impacta não só em custo, mas em tempo de desenvolvimento, testes, um monte de coisa. Então, você colocar a tradução de um jogo para uma língua que só é falada basicamente aqui, isso vai impactar uma série de condições durante o desenvolvimento do jogo. E na boa, esse cálculo que você viu, assim, que você tá criticando, assim, você tá argumentando, eu acho que nem vale a pena comentar. Porque é o mesmo pulo do cara que sabe matemática básica que quer falar alguma coisa de produção de jogo com um Pokémon, que é o que a gente tá vendo com a Galardex. É, tem várias condições a se pensar na possibilidade da tradução do jogo no país, além dessas condições. No resumo, tudo gira ao redor de lucros. Se um jogo tem potencial de lucrar no país, então eles podem investir na tradução de jogo. Acontece que a gente não tem uma representante direita aqui no país, né? Se não tem uma representante, não tem jogo tabelado e distribuído nas maiores varejistas do país. Logo, o mercado brasileiro da Nintendo é fomentado pela importação direta dos consumidores, ou do público que compra no mercado cinza, ou enfim, até o público que também troca a loja virtual da Nintendo para outros países e consome de lá para pagar mais barato. Aí você considera que grande parte desse público ainda compra no mercado cinza. Fora a pirataria que tem gente, né, que desbloqueia a Switch e por aí vai. Tudo isso não é contabilizado para a Nintendo. Ou seja, não há lucro suficiente para investimento aqui no país. Mas aí você até pode falar, ah, mas e os jogos mobile que estão traduzidos? Existem censos anuais que colocam o Brasil como um dos maiores consumidores de jogos mundial, né? E isso se reflete porque nós temos um público que é um dos maiores usuários de smartphone e por causa disso também a gente tem um grande público que é jogador em smartphone. Esse mercado de smartphone, de jogos mobile, ele é um mercado lucrativo. Então logo, vale a pena investir. Sei lá, você pode até pegar uma relação aí de Pokémon GO e ver o quanto os jogadores continuam jogando e investindo dentro do jogo, né? É, então acho que é meio inocência você chutar pontos válidos e números mágicos para tentar supor que a Nintendo não quer traduzir jogos aqui por qualquer tipo de birra. É, não, então, mas eu acho super, tipo, eu acho você matemática básica, ó, mano, não serve, tipo, não serve. Eu tô vendo isso com Pokémon, vê isso agora, tipo, não serve, matemática básica é essa regra de três, você tá usando um número que você não conhece. Eu sempre vou falar, assim, é aquele ditado meio que comum, se você quer alguma coisa, você tem que votar com a sua carteira. É, eu lembro que uma vez eu tava conversando com um representante da Game no Brasil, ele falou que a avaliação do resultado deles era baseada em vendas físicas, né? Eles não contavam. Então eu acho que o que dá pra falar é o seguinte, a gente no Brasil, a gente compra por sei lá, por outras contas, né? Então, se você realmente quer apoiar, quer falar que no Brasil tem muitos consumidores, o que você tem que fazer é comprar em contas brasileiras. Comprando R$250 e não na Argentina 8, né? Isso, você tem que fazer isso. Infelizmente é isso. É claro, cada vida é cada um. Se você quer gastar o seu dinheiro de uma maneira política e quer apoiar, faz isso. Agora, você pagando, sei lá, em dólar ou em outra moeda ou com uma conta do país estrangeiro, a única coisa que eles vão pensar é o seguinte. Você faz a compra assim do mesmo jeito, então eu não preciso mudar. Agora, se você quiser discutir, por exemplo, isso é uma coisa que eu discuto, valeria a pena financeiramente a tradução em português? Não. Mas pra Nintendo, se ela, sei lá, quer vender Zelda pro mercado brasileiro, eu acho que vale a pena. Porque tem muita gente que é excluída e não joga Zelda porque não sabe inglês. Ou porque não entende o suficiente de espanhol. E no Brasil, é aquela. Eu lembro de, sei lá, dados do McDonald's. Um dos maiores coisas que vende é da Nintendo. Então, eu acho que tem público, sim, pra você ter isso. E você é preocupado com uma nova geração, porque eles querem vender mais, sei lá, querem as franquias da Nintendo mais presente no mundo inteiro. Eu acho que a Nintendo poderia fazer um esforço maior. Mas, com relação a você quer incentivar o mercado brasileiro, compra no eShop brasileiro. É, tudo que a gente falou aqui são opiniões pessoais, tá? É assim inteiro. Eu não quero ser crítico ao projeto, eu acho que a intenção de você mostrar que existe uma fanbase aqui no Brasil disposta a ter a Nintendo novamente, a consumir os produtos dela, é muito legal. Principalmente se você for muito fã da empresa, né? Não é porque a gente tenha discordado de alguns pontos da campanha que a gente é crítico à intenção de ter Nintendo presencialmente aqui no Brasil ou ter localização nos jogos, né? Que seria muito legal, de verdade, se acontecesse. Só que a gente tenta ser um pouco mais realista com esses pontos, é só isso. E aqui estamos nós no Jogo Rápido, onde nós lemos os acontecimentos da semana de uma forma rápida. A gente tenta, na verdade, mas nunca acontece, né? E a primeira notícia dessa semana, Luigi's Mansion 3 será lançado em 31 de outubro. É, o nome agora é oficial Luigi's Mansion 3 e foda-se o Dark Moon, que a gente mudou da Europa e do Japão, né? Que o ocidente ficou Dark Moon em vez de 2. Exato. Eu acho que eles estão atrasados, acho que esse jogo tinha que ser um pouquinho antes, mas eles ainda encaixaram em outubro, o que a gente previu. Pokémon GO terá crossover com One Piece. Impressionante, palmas para o Pikachu de chapéu de palha. É, e não só o chapéu de palha do Pikachu, como do treinador também, né? Então, vou gastar um dinheirinho comprando chapéu de palha. E será que poderão ter mais crossovers de algum jogo da Nintendo com anime? Ué, One Piece, se pensar, One Piece já teve crossover com vários personagens de Smash, porque os amiibos colocavam a roupa neles, né? Até o chapéu de palha aleatório, né? Não, tipo, era... Quem era? Nami de Fit Trainer. Não lembra disso? Não, nem um pouco. Nossa, depois veio o One Piece de 3DS, ele tem... costumes de personagens, tipo, era o que? Eu não lembro o que que o... Não, mas é genérico. Você tem o chapéu de palha lá, mas é completamente não, genérico, é um chapéu de palha. Claro, ao contrário, tipo, o jogo de One Piece, e aí, sei lá, eu não lembro alguém... Ah, sim, mundo... sim, é verdade. Isso foi impressionante. É. Nossa, agora que eu tô lembrando, é verdade, eu tinha esquecido disso. Não, lembrei agora que você comentou isso aí, eu falei, verdade, tinha isso, né? Famitsu revela top de vendas dos jogos japoneses de 2019 até junho. Nos jogos do Japão, né? Isso, jogos japoneses, né? Jogos do Japão, obviamente. A gente vai listar aqui o top 10 antes de mais nada e a gente vai discutir em cima. Primeiro lugar, Kingdom Hearts 3. Segundo lugar, Super Smash Bros. Ultimate. Terceiro lugar, New Super Mario Bros. U Deluxe. Quarto lugar, Resident Evil 2. Depois, Mario Kart 8. Pokémon Let's Go. Minecraft. Super Mario Party. Sekiro e Splatoon 2. Então, mano, dessa lista tem muito Nintendo. Mostra o poder do portátil e acho que o Super Smash Bros, ele só... É exatamente isso. O Super Smash Bros, ele só não tá em primeiro porque ele lançou no início de dezembro, né? Então, você vê, muitas vendas foram no lançamento dele. Eu acho que, pra mim, o destaque é só a ausência. Nessa lista não tem Yo-Kai Watch 4. Acho que Yo-Kai Watch perdeu força. E os jogos de PlayStation 4 são jogos que lançaram esse ano. É engraçado que da Nintendo é tudo os jogos do ano passado. Acho que faz sentido que eles chamam de Evergreen. Passa o ano e eles continuam vendendo. Ah, vai, no Super Mario Bros. Deluxe é desse ano. É, mas a maioria dos outros é tudo do ano passado. Acho Mario Kart e se você for... é o marco, né? 2017 tá em décimo. E se você for comparar o Deluxe desse ano, tá tudo bem, mas esse jogo é remake e acho que isso conta muito. Acho que não é novidade. É, mas o Super Smash Bros. Passou ele, né? Então, vale o destaque. É, o destaque é o que Smash tá vendendo mais que Splatoon e Mario Kart, o que é que mostra que o povo gostou muito desse Smash pra colocar em cima das franquias da Nintendo que são favoritas aqui no Japão. E agora os anúncios. DLCs de Marvel Ultimate Alliance 3 serão lançados em breve, né? O Loki já está disponível desde o lançamento gratuitamente e após um tempo também virão o Cyclops e o Colossus. É Cyclops? É como que é o nome do cara? Eu não sei. Ah, eu falo Cyclops, cara. Quem fala Cyclops, sei lá, você tá gastando muito física aí. E também vai ser lançada uma parte do primeiro conteúdo do Season Pass. No caso vai ter incluso Marvel Knights, Blade, Moon Knight e o Justiceiro e Morbius. Eu não sou muito fã da Marvel, mas eu tô vendo essas DLCs e tal. Se tiver mais personagem, eu acho que eu vou tender a pegar, porque pelo menos vai ser um grande supletivo de Marvel na vida das pessoas. Qual personagem vai fazer você gastar, João? Não sei, não. Tipo, já tem todos que eu gosto, então eu não tenho. Talvez a garota Esquilo, mas acho que ela não aparece. Acho que não tem nada da garota. Mas eu só peguei um assim e cheguei e falei, ah, não, garota Esquilo, vai. Não que eu goste dela, não li nada dela, só acho o design bonitinho. É, eu acho que pra quem manja pouco assim da Marvel, é uma boa porta de entrada pra você conhecer os personagens, principalmente de X-Men, porque X-Men tem uma infinidade de personagens que a gente não conhece, cara. Você vai ver no jogo lá os poderes deles e você pode até ter uma afinidade com um determinado e gostar da franquia, de repente. Eu acho que boa porta de entrada é um bom jogo. Esse jogo não me convenceu em pagar agora. Talvez em promoção. Pode dar uma esperada aí, que com certeza ele vai abaixar o preço em algum momento. Eu espero, né? Porque é da Nintendo, né? Então é meio complicado. Super Monkey Ball Banana Blitz HD. É um remake de jogo do PS2? Esse aí? Não era do Wii? Eu não lembro. Não sei, então, se é do PS2, se é do Wii, eu não sei de onde é. A gente vem preparado, mas a galera tava querendo um Super Monkey Ball e tá aí, Sega lançando. Eu sempre gostei de jogar Super Monkey Ball, só que sempre achei muito difícil. Eu acho que era muito ruim ou o controle do Wii não respondia direito. Mas eu gosto de Super Monkey Ball. Ele funciona igual aquele minigame do Super Mario Galaxy? Eu não lembro desse minigame. O minigame que o Mario fica em cima da bola. Aí você tem que ficar. Aí você coloca o controle tipo como um arcade stick e fica indo pra frente, pra trás, com ele. É, no Wii ele usava movimentos, né? Mas é basicamente isso. É, então tudo que usava movimento no Wii já complicava a vida. Então, provavelmente não era um jogo tão difícil. E por fim, dos anúncios, Chrome Squad. Que lança em 1º de agosto e é um jogo de. É um jogo tático que teve o brasileiro, que a gente comentou mais cedo, e que teve. Ele foi um Kickstarter, se não me falha. Foi um financiamento coletivo e teve problemas com a Saiban. É, o Chrome Squad, ele foi feito pela Behold Studios, que é um estúdio brasileiro, né? Assim, pra quem lembra, ele foi lançado, anunciado, né, lá na época de 2013, 2014. Então, esse jogo já tem um bom tempo, mas é muito legal ver uma versão dele sendo lançada pro Switch, né? No caso, que nem o Jamal tá comentando, o Chrome Squad, ele te coloca no meio de uma produtora de uma série de Super Sentai, e aí você tem os 5 personagens. Assim, pra quem conhece Power Rangers, né, é Super Sentai, no caso Power Rangers, Tokusatsu, enfim. E aí é um jogo de tático, um jogo tático, né? É, ele teve problemas por causa de licença autoral. E eu acho ele meio complicado, ele tá num ano que teve Wargroove no início do ano e agora vai ter Fire Emblem Three Houses, então é um momento que tático tá... Eu não sei se bem servido, o Jeff pode me xingar se eu falar que tá bem servido, mas eu acho que tá bem servido no Switch agora. É que eu acho que o Chrome Squad, a pegada dele, é você se ambientar nesse universo da TV ali pra você conseguir simular essa batalha de heróis, né? Porque não é só a batalha dos heróis contra o monstro, você tem que controlar a audiência também. Então, é um pouco diferente de como você vê no Fire Emblem, por aí vai. Eu acho que é um jogo nichado o suficiente pra ter seu espaço. Talvez ele poderia ter sido lançado um pouquinho depois. É, provavelmente, se eu fosse apostar, a maioria das vendas seriam de pessoas que querem ver, sei lá, a musiquinha. Ou são fã desse gênero. E agora os lançamentos. A gente já falou de Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Então vamos falar só de mais um jogo que foi lançado, apesar de todos os outros indies que também chegaram essa semana. Vale a pena ressaltar o Mihara Kawase Fresh. Ele é um jogo de plataforma que já existe há algum tempo, já era de PlayStation 1 e até Super Nintendo, se eu não me engano. Já aparece até num joguinho de luta aí? É. Assim, eu gosto de recomendar o Mihara Kawase, porque ele é um jogo relaxante. A mecânica é simples, mas o jogo é difícil. Ele não faz sentido nenhum, porque você tá num mundo ambientado por peixes, etc. Então você ignora isso. Talvez pelo preço não valha a pena pegar agora, tentar esperar um pouco abaixar o preço, mas pra quem gosta de jogo de plataforma, tá aí uma boa pedida. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês deixaram no site, na página do episódio da semana passada, que foi o Nintendo 3 166. E então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. E o primeiro comentário é do René Augusto, e ele fala, pergunta se tá tudo bem com a gente? Acho que sim, cara. Pra mim tá ótimo. Eu tô vivo, então. A vida tá muito boa, Jeff? Tá. Só de ter passeado um pouquinho, livrado as coisas e, sei lá, comprado a Aliança, tá bom. Parabéns. E ele comentou sobre o Switch Lite em geral, né? Ele comentou que é uma boa saída pra quem tinha um 3DS e quer continuar jogando as franquias da Nintendo, como Pokémon, Fire Emblem e etc. E ele comentou que não gostou muito do design do aparelho e nem das cores. E ele fala que talvez, se no futuro sair uma edição especial com temática de algum aparelho antigo da Nintendo, ele comece a pensar no assunto. E ele perguntou se a gente viu algum dos modelos comemorativos que foram feitos por fãs essa semana. Ele falou que achou sensacional, que lembra o Game Boy Clássico e o Super Nintendo. E se a Nintendo fizer algo parecido, venderia muito. Ele perguntou se a gente não acha isso. A Nintendo já fez isso, alguma coisa com o Nintendo 3DS, né? O New Nintendo 3DS, acho que tinha uma versão do Super Nintendo, não, do Super Famicom. Isso, não tinha? Exatamente. É, dos Boa pergunta. Tinha do Super Famicom, quando eu lembro que tinha do Super Nintendo. Eu acho que do Super Nintendo não tinha. É, eu acho interessante. É que a Nintendo não vive muito de saudosismo dos aparelhos nesse caso, né? Tipo, acho que ela não tenta remeter um aparelho antigo ao novo. E talvez esse do New Nintendo 3DS tenha sido uma exceção. Mas se fosse pra escolher uma versão, eu escolheria uma do GameCube, que eu acho que ficaria muito bonito com aquele roxo. É, eu acho um pouco covardia você comparar, você pegar um console antigo e comparar com uma cor. Porque aí você tá resgatando as memórias e não, sei lá, jogando a cor. Eu acho que é mais fácil você, sei lá, pintar só de amarelo e tentar vender do que seria mais trabalhoso fazer a versão de coisa. Mas é claro, também acho legal, principalmente se tivesse uma versão de 64. E eu acho que eles tinham que voltar com sabor de fruta. Que tinha no... E transparente, né? Exatamente, mano, o console transparente é maravilhoso. Não sei porque isso aí ficou no final dos anos 90. Ô Jefferson, eu acho que você desistiria automaticamente da versão do Switch baseada no Nintendo 64 no momento que eles colocassem o analógico do Nintendo 64 no lugar do Joy-Con. É, mas se eles substituíssem e colocassem um Z e invertessem a posição, colocassem tipo um Switch que você seguraria com três mãos, aí eu... Não. Nossa, pelo amor de Deus. E ele comentou mais um pouco de Pokémon do Sword and Shield. Ele falou que achou o Gigantamax bem estranho. Ele falou que não tinha curtido de Dynamax e que o Gigantamax parece uma versão Mega Evolução no Dynamax. E ele preferia que tivesse mantido as Megas. Mas ele falou que o GTA, ele é uma pessoa que aceitou o GTA aguardar pra ver. Vai que no fim das contas fique legal, né? Então é uma pessoa que se conforma. É importante conformismo. Ele mandou um abraço pra gente. Um abraço pra você também, René. E eu acho que é meio conceitual isso, porque Pokémon sempre teve muito dessa questão de signos presentes no jogo que remetem muito à cultura japonesa, né? A semiótica é muito forte em Pokémon. E essa questão da Gigantamax e Dynamax, ela tem muita representatividade dos kaijus, né? Dos monstros gigantes que estão presentes em Pokémon. E eles evoluem também, né? Tem versões melhores, maiores. Eu acho que é complicado pra gente entender, porque os orientais, eles têm mais familiaridade com isso, né? Então, acho que faz sentido pra eles, pra gente fica um pouco estranho mesmo. É, eu gosto do Dynamax, mas o Gigantamax eu concordo, tipo, parece mesmo uma Mega Evolução. Fico meio bolado que são alguns pokémons, porque a gente já viu naquele vazamento quais pokémons especiais vão ter, né? E tem muito canto ali. Então, mas eu acho, tipo, como falam, é só uma espécie e tal, fica na ideia, tipo, o Gigantamax parece ser mais um Pokémon de evento especial do que um Pokémon que você vai usar, sei lá, em lutas, assim, né? Ele parece ser mais um bônus. Então talvez o Gigantamax fique ok ainda. Eu só quero ver versões de Gigantamax, Dynamax, tamanho real no Pokémon Center, só isso. Aí você só vai ter uma prateleira com os bichinhos grandes e sem versões fits, só gigantes. Um Skytree de Pikachu. E o outro comentário é do Rabei Jalim, ele continua fazendo propaganda do jogo justo, com mais uma vitória. Agora a gente pode fazer outro selo, né? Puta que me pariu. E a gente... O próximo comentário e último é do nosso amigo Rodney Vinorelana. Rodney Vinorelana. E aí, pronto, se a gente tá tudo bem também, já respondido. E ele faz algumas perguntas rápidas pra gente. Ele aproveitou que tá tendo a polêmica do Drift do Joy-Con. E ele perguntou se... Quantos de vocês já estragaram o stick do Joy-Con esquerdo? Essa porra é muito frágil. Eu nunca, e também nunca aconteceu comigo no 3DS. Eu sou muito cuidadoso nesse ponto. De verdade, eu não sei o que é o Drift. Eu não tenho esse problema. Você troca de Joy-Con tão rápido que você não percebe, né, Jeff? É, na verdade, é que como eu troco de Joy-Con como se fosse sapato, então todos eles estão seminovos. Então acho que não tem problema. O meu Joy-Con esquerdo... Nossa, o meu, na verdade, foi uma guerra com o meu Switch, né? O meu Joy-Con esquerdo deu esse problema, tipo, o que é o Drift? Pelo menos o que eu entendo do Drift que tava acontecendo comigo. É o ponto morto dele, né? Ele parado, ele... Não importa, você recalibra, você desconecta o controle e conecta de novo, você atualiza, não importa. Tipo, o que aconteceu? Um dos pontos extremos não funcionava, que era o ponto da esquerda, eu acho. Quando eu tava jogando Xenoblade, eu apertava ele pra extrema esquerda, o Rex não corria. Ele ficava andando. Aí quando ia pra direita, ele começava a correr. E quando tá pior a situação, você deixa parado e o cara começa a andar aleatoriamente. pra um lado, assim, começando a andar pra cima. E, assim, isso eu não consigo falar que foi exclusividade do meu Joy-Con, porque no meu gamepad do Wii U, eu tive a sorte que no Xenoblade Chronicles X aconteceu isso também. E das duas vezes eu levei, tem uma assistência técnica autorizada aqui da Nintendo Brasil, né, em São Paulo. Eu levei, paguei o bem caro e consegui fazer a troca lá do negócio, limparam o bagulho, abriram e limparam e resolveram o meu problema. No caso do Joy-Con meu, também um dos Joy-Cons deles, o direito no caso, o L, o R, não estava funcionando mais, você tinha que apertar com muita força no lugar específico, e aí eu aproveitei, troquei tudo, peguei de volta, aí deu um mês e o Joy-Con começou a falhar de novo. Mas como era assistência autorizada e tal, eu tinha ainda a garantia, eu fui lá de novo e pedi pra trocarem de novo, e aí eu não paguei nada e trocaram de novo, e até agora tá funcionando, desde maio mais ou menos. Então eu tô feliz, mas só que eu já tive muita dor de cabeça. Isso é só no Joy-Con, né? No Pro Controller não tem esse problema. Eu não vejo a galera reclamando do Pro Controller. O Pro Controller o que reclama é do D-Pad, né? Mas o D-Pad já foi resolvido. Acho que também muito é por causa disso. Eu jogo mais no Pro Controller do que no Joy-Con. E ele perguntou se a gente acha que o Ash vai ganhar a Liga de Alola. Acho que não, hein? Ainda mais nessa temporada do anime e chegando uma nova região aí, acho que eles têm que explorar mais o Ash agora com líderes do ginásio, né? Então ele vai ter que ter um incentivo pra ir pra uma nova região. Eu acho que sim, que eu prefiro ser otimista. E eu respondo toda hora sim, uma hora vai acontecer. E eu acho que sim, porque quando a galera não bota fé no Ash, o Ash mostra que tá bem. Mas ó, eu não tô acompanhando o negócio, eu lembro que eu vi alguém que eu olhei e falei, pô, esse cara aqui, eu não lembro se foi o cara do Cerebi, que ele comentou que ia vencer. Aí eu falei, caracas, mano, se o cara tá comentando isso, deve ter algum motivo. Eu não tô assistindo, mas deve ser baseado em algo. Então eu coloco sim também, ele vai ganhar nessa porra aí só pra irritar todo mundo, porque o Ash de Kalos é um merda. Não, olha só, essa liga vai ser um Battle Royale, tá? Então pode ser que aconteça alguma coisa engraçada ali no meio e aí ele ganhe na cagada, isso pode acontecer. E quem vai estar? Tá? Vai estar tá o Kukui, né? Provavelmente. Vai estar todo mundo, vai estar os líderes dos Trials lá, essa galera vai estar lá. Ah, então é uma treta. E o Ash vai usar quem? O Pikachu? Quem você acha? Não Se sei, Se não for velho. Ele, o Charizard vai aparecer de repente também. É que nem na saga anterior, que de repente o Greninja era o melhor amigo do Ash, né? Então, sei lá. E ele perguntou se a gente foi pro Anime Friends. O Mario foi. E ele perguntou como tava lá. E ele mandou um até mais e feliz inverno para todos. Nossa, feliz inverno. Eu só dei uma passada no Anime Friends porque, na real, a Dani foi trabalhando e eu fui acompanhá-la, né? Talvez se não fosse por isso, talvez eu não fosse. Mas foi legal, cara. O Anime Friends, ele tá diferente, né? De quando era anos atrás, assim, ele... deu uma gourmetizada porque tá no espaço de eventos, a organizadora ela tem uma expectativa diferente. Então, eu acho que nem nos últimos 2 anos ele tá interessante, assim. No dia que eu fui no domingo, tava praticamente vazio. Praticamente assim, pra um Anime Friends do domingo, né? Tinha bem menos gente, assim. Só de não tá lotado, bem menos que lotado, já é uma surpresa. E vale ressaltar agora que eles distribuíram ingressos gratuitos pra sexta, né? Eles, até 20 mil ingressos patrocinados. Então, muita gente foi na sexta. E eu acho isso uma iniciativa legal, interessante. Mano, já tá sobrando mesmo. E aí tem o apoio que eles falaram que é do governo de São Paulo e também de outras empresas que estão patrocinando. Então, já deixa a galera vir e ela foi. Eles completaram os 20 mil ingressos que eles distribuíram. Então, acho que foi uma distribuição razoável. Comprou o Hokuto no Ken lá, eu lembro disso. Não. Então, Hokuto no Ken eu não comprei, na real. Eu comprei o primeiro volume de Dragon Ball da Panini, novo. Não, muito... Ali é gourmet, Mario. Não, mas calma, tava com 20% de desconto. Tava só R$1 milhão. Não, no caso eu paguei 50. Acontece... Mano, é capa dura, é que assim, eu sou culpado, cara. Eu sou muito fã de Dragon Ball. E minha coleção da Conde, cara, ela tá caindo aos pedaços. Ela foi feita na base do choro e da tristeza. Pra quem completou a coleção da Conde também sabe como ela é cagada, cara. E eu tô bem que precisando dar uma renovada aí nos mangás do Dragon Ball. Mano, talvez essa... Eu comprei o primeiro volume, vamos ver no que vai dar. E eu comprei outro mangá, cara, que eu não lembro. O que eu comprei, mano? Eu comprei o volume 31 de Slam Dunk, mano. Ah, que foi caro também que você falou isso aí. Ah, foi caro, mas nem tanto, porque ela tá bem conservada. Pra quem não sabe, o volume 31 de Slam Dunk foi uma edição extremamente limitada. É que eles só imprimiram pra quem pediu, né? Tipo, falaram, quem que vai na coleção? Aí os caras mandaram carta, né? E nunca mais. E a minha, tá, a que eu comprei agora, tá muito boa. Então, só faltam duas edições de Slendank pra completar minha coleção. O cara vendeu porque vai tá terminando o Slendank da Panini, então ele tem que vender antes de valorizar total. Mas a questão é que eu não vou completar, nem comecei a completar o novo Slendank, né? Então, eu fico feliz de ter as coleções da Conrad. É, o Anime Friends como tá ótimo, cara. Deixa ele assim, não precisa crescer, não precisa também diminuir. Mantendo a estrutura que eles têm hoje, tá muito boa, velho. Não está falando como capitalista, Mário. Pior que não. É, por eles darem essa gourmetizada, né? Deixar um evento mais elitizado, é um público muito mais velho que está acompanhando. E, sei lá, muito do público que você via nos outros eventos assim, meio que desapareceu, sabe? Tá muito mais focado nas atrações e na estrutura do evento como um todo. Eu acho isso bom, no geral. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site e deixar um comentário sobre tudo que você ouviu aqui no episódio. É, não deixe de comentar não só da questão do Nintendo Switch versão atualizada do hardware, como também do Nintendo Direct Brasil, o que você achou, deixou de achar, se você acha que a gente comentou alguma coisa mais ou menos, ou se você quer fazer alguma pergunta para a gente, que a gente vai ler no próximo episódio. É, Fire Emblem Treehouse tá saindo, gente. Foi difícil a espera, tamo aqui, tamo junto. Difícil foi a notícia de Fire Emblem, vamos ver se o jogo é bom. Caramba, cara. Bom, provavelmente vou comprar e a gente vai fazer essa tríade e depois discutir sobre a história de cada um, né? Isso se essa galera daqui não zerar rápido antes de mim. Vamos zerar, mas a gente vai discutir mesmo assim, pô. Não impede, nunca impediu. Cara, seria muito mais divertido se a gente, cada um só jogasse a história da sua casa e depois a gente discutir essas histórias num podcast. E ver que não muda quase nada. Pode ser. Isso aí dá pra fazer. Aí dá pra segurar, mas pelo menos uma vez eu tenho que terminar esse jogo o mais rápido possível. E fica aí a pergunta pro ouvinte, se for pegar Fire Emblem, que casa vai escolher? Verdade, boa pergunta, Jeff. Amarela, é óbvio. Olha aí, já tá influenciando a galera. Então não percam por esperar o próximo episódio, que talvez seja de Fire Emblem. Nossa, mano, eu vivi pra ver o Mario anunciando isso. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.